Outra coisa que, já que o senhor falou do masculino no feminino, do feminino no masculino, às vezes, isso também foi uma conversa que eu tive hoje com a dona Pombogira Sete Cobras, sobre o preconceito do homem receber uma pombogira. Pois é, né, filho? O senhor tem notado isso nas pessoas? Muito, filho. Ainda. Ainda? Muito, muito, muito, muito. Este é um preconceito grande, né? Grande. Este jovem acha que se incorporar um pombogira vai ficar este, como fala? E aquele Isso. foi Primeiro que este não é assim. E segundo, o que que tem este ficar este, como fala? gay. Isso. E se for este, qual o problema? Que ninguém quer, se quisesse, já programava antes de encarnar, né? Ninguém quer ficar Claro, agora. chato, filho. Cada um sabe de sua história. E Tá. não é isso. Tá. O importante é o trabalho, né, filho? Sim. Se for uma entidade mulher que vem trabalhar, É. e este cavalinho que tem este homem, por que não, filho? Bom, vou explicar muitas vezes que o povo pensa que ela vai encostar e ela vai deixar a pessoa imantada, é a palavra, sabe? E aí ficando com vontade de se aproximar da energia masculina para completar o que falta nela. E por que não acontece isso com as mulheres que incorporam esse homem? Então, dizem que o Exu sabe o que faz. Ah, é? Então, este nego fica este muito, E aí, como é que explica isso? Então este. Espera um pouco, filho. Vai lá. Vamos separar as coisas. Separa. Vamos, vamos. Vou derrubar isso rapidinho. Por favor. Vamos esquecer que tem pombagira, cigana. E se for nega velha? Aí a pessoa vai ficar com vontade de abraçar um senhorzinho. Não fica. Não fica, fica imantado, mas este não é assim, filho. Tá. Não é que nenhuma doença. Não, tá bom. Né, filho? Tá. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Este pensador de povo, este muito curtinho, né, filho? É. Não tem este nada a ver. Não tem. Não tem este Porque nada a ver. o que ela disse, ele falou assim, a gente é uma entidade de luz e precisamos passar por tudo que precisaram os guardiões para a gente ter a graduação necessária e trabalhando para a luz. Então, elas são tão peritas no assunto quanto o Exu. Isso. Só que chave mais de uma coisa diferente e Exu chave de outra. Certo. E isso tudo é pesquisa de trabalho. Certo. Então, este não tem este Não faz diferente. sentido Não. dizer que Sabe, eu vou falar uma coisa aqui, o homem vai ficar tudo bravo. Quem? Pode falar. Quando ele fala este, É. dá a entender que homem é mais fraco que mulher. Ué. Porque as mulheres É. não acontece isso quando incorpora homem. É Por que que homem acontece isso quando não tem nada na cabeça? Não tem força? Não tem firmeza? Mulher tem mais? Para não deixar se influenciar, né? Mulher então é mais forte, né, filho? É. Não sabe este, não me fala este. Influencia. Isso, não faz este. Não. Ah, e homem que este, mais fraco, então, né? Este, quando mulher encosta, perde cabeça. Ah, este é um bichudo. Este não faz este sentido, né, filho? E outra, filho. Nós tudo, em cada homem, em cada mulher. Né? Sim. Então este não tem este, filho. Tá. Não tem este. Isso é de culpa. E sobre a vestimenta, também acontece esse fato, dizer assim, tudo bem então, o homem pode receber pombogira, mas a hora que ele vai querer se vestir como mulher, daí é ele mesmo. É. Uma baixarina neste perto que vai ter agora, ninguém se incomoda, né? Carnaval, né? Para trabalhar com nós, todo mundo fica preocupado. Uma baixarina neste perto, ninguém fica preocupado, né, filho? Eita. Para fazer essa brincadeira, este, É. que este também, este, quando é saudável, este pode, É. não tem problema nenhum. Não. Mas este, para fazer este brincador, ninguém fica preocupado, né? Ninguém fica, pai. Mas para fazer este trabalhador, fica? Fica. Oxe! Este não é este assim, né, Não filho? é, não é. Não, não tem este nada de ver, filho. Tá. O senhor já viu, então, assim, pode acontecer de uma entidade dizer assim, eu quero vestir um chapéu, uma saia e um exemplo, e falar que são instrumentos magísticos que ela vai usar como usa o cigarro, a bebida. Isso. Uma armadura, por exemplo. E outra, filho, este também tem um lado para este pessoa que vem conversar com a entidade. É. Tem pessoa que só vai fazer aqui ditador se vê certos sinais. É, entendi. Então, este às vezes precisa mais por causa do outro do que da entidade, filho. Uhum. Claro. Tá certo? Sim. E é bom quando é o Tiriri, porque ele se veste muito bem, né? Tiriri, chuviludo e capa preta, bicho muito bonito. Muito bonito? Bicho muito bonito. E qual que é o mais feio? O tapa-cabeça? Tapa-cabeça, é só osso, né? É só osso, né, filho? Tadinho, só escala ele, coitado. Mas vamos voltar lá. Quando eu falei do animal, eu lembro ainda. Qual animal tu tá falando? Tu tá falando de tatá ou tá falando dos bichos? Do cavalinho. Do cavalinho? É. Então, porque o senhor falou, eu falei assim, qual Exu que o senhor foi lá, o senhor falou que é o Tata Caveira, porque ele também trabalha com o cavalinho. Isso. E aí a minha pergunta é se o senhor trabalhava só com esse animal, mas só com esse cavalinho. Porque... Hoje nego velho trabalha principalmente com esse cavalinho. Certo. Então, quando pichinja, nós trabalhamos com outro. Mas principalmente com este cavalinho. É. O dia que o cavalinho for pro outro lado, aí nós já era um outro cavalinho. Não é? Tá certo. Então hoje em dia o senhor já trabalha com mais de um e pode ser que também o meu preto velho trabalhe com mais de um. Isso. Nós não é crujivo. Crujivo que fala? Sim. É assim. Nós não é isso, como fala, filho? Isso, nós não é, né, filho? Não. Não, e nem cavalinho é. Senão cavalinho já podia trabalhar com o nego, ou só trabalhar com o tatá. Mas e se o cavalo ficar com ciúme de ver o tatá no outro, numa outra pessoa? Por que vai ficar com ciúme, filho? Porque é meu guia. Tatá? Tatá vai dizer uma coisa feia. Hã? Tatá vai mandar pra um lugar feio. Porque isso não tem nada a ver, filho. Quanto mais este tatá, este nego trabalha, mais luz tem. Quanto mais luz tem, pior pra cavalinho. Mas o senhor concorda que todo mundo sente um carinho imenso pelas suas entidades? Isso. Vou parar, pai. Se completar essa frase, não ia ter um final feliz. E gosta... Eu vou completar. E gosta muito que ela seja assim meio que exclusiva, né? Tipo, ah, meu Exu, meu preto velho. Imagina, o outro... Tem gente que faz esse penteador, sim. É. Tem gente que faz esse penteador. Mas não tem nada a ver. Mas esse gente ainda que esse cuíta, né, filho? Tá certo. Imagina esse vai já, esse, como fala? Como é? Esse um banco, doutor, né? Ou um professor, que fosse só de um. Só de um. Só de um. Cugivo. Daí não ia dar certo. Que bem este faz, filho? Este não faz este bem. Então este guiarada, também é assim. Nós trabalhamos com mais de um cavalinho. Tá certo. Trabalha com mais de um burrinho. Este não tem problema, filho. E assim que cavalinho também trabalha com mais de um guia. Para este fazer mais pendedor, fazer este mais coisa boa, né, filho? É. Então... É possível saber, por exemplo, eu fazer um diálogo com o senhor no outro cavalo do senhor? Que possibilidade tem disso acontecer? Basta... Se tu encontrar esse outro cavalinho, faz. Mas só o senhor falar onde ele está. Essas coisas de endereço e número, o senhor não sabe, né? Sabe não. Mas vai perder energia. Tá certo. Mas é longe. Não tem utilidade também. É longe, viu? É longe? É longe. Ia pegar aquele assim. Mas o senhor pode colocar... É aquele que fio tem. Cadê o fio que tem este ajador, hoje? É um fio que tem ajador. Ah, já sei. Delta? Aqui é a asa delta. Não. É um avião. É um avião. Tem fio que trabalha com este. Ah. Este. Então esse bichinho já deixa para chegar lá. É. É. Tá certo. O senhor, se quiser, pode colocar na intuição dele de ver o diálogo com os espíritos e me contactar também, né? Pode, filho. Tá certo. Pode. Entre em contato comigo. Todo mundo que trabalha. Você tá gostando da conversa com ele? É que eu... Não, não é isso não. É que é uma coisa bonita. Ele está brincando isso. O pai Joaquim de Angola falou comigo e tem um outro cavalo que ele falou pro pessoal de lá. Olha, eu já falei com ele já no diálogo tal. Olha só que bonito. Então é bonito porque. Tá bem... Enche, filho. Deixa eu terminar essa pergunta. Então o fato de o senhor conhecer ele, o fato de o senhor conhecer esse cavalo, o senhor conhece o seu Tata Caveira e por isso que o senhor vai trabalhar com ele. Então pode ser que o senhor conheça também o Exu desse outro menino e que o senhor vai trabalhar com ele também. Então a pergunta é, este é um meio de conhecer os Exus e trabalhar com ele pela ligação que tem com os encarnados? Este é um jeito. Um jeito. Este é um jeito. Entre... Não é jeito. Tem jeito? Às vezes acontece o contrário. Uhum. Nós conhecemos o Exu lá do outro lado, é. Quer trabalhar junto, uhum. E vai e escolhe o cavalinho. Uhum. Vai trabalhar junto com aquele cavalinho. Sim, mas tem um limite, né? O cavalo tem que ter uma certa sintonia com os dois. Não é qualquer um. Não é qualquer um. E normalmente os nossos guias são nossos amigos, parentes ou conhecidos de vidas não, passadas? Nem sempre. Nem sempre. Pode ser, mas nem sempre. Pode ser um amigo novo? Uhum. Pode. Não precisa. Eu perguntei pro seu capa preta que estava comendo bacon enquanto eu estava conversando com ele, o senhor comendo bacon. Não acho ruim, eu não estou achando falta de educação, não. Eu tô dizendo, eu comia isso, mas comia tirado do corpo, direto, né? Aí. Não é isso? Pouco. E hoje o senhor está comendo bolo. E fubá. Bom, filho, quer? Com pinga e café, que isso. Gosto. Mas tudo bem. É bom, filho? Tu não sabe o que tu tá perdendo. É que não tem dois doces nem canjica. O senhor ia tacar tudo junto? Meu Deus do céu. Tu já comeu esse candita e misto de oito doces com pachoca? Não. Oh, meu Deus. É o... Ovo? É o... Esse não. Esse não. Depois vocês contam pra ele. Depois vocês contam. Calma lá. O espírito sendo espírito... Muita gente olhando, vai seguir, mesmo com o seu capa preta explicando. Botou pouco café, é muito marafo, filho. Põe mais café. Olha lá. Estourou o robô. E ele fez café de bebum. Fala, filho. O senhor, sendo espírito, por que o senhor precisa comer? Quando não precisa comer. Quem tá... come quando está aqui. Como está incorporado. Isso. Mas, na verdade, o senhor é um espírito, o senhor está do ladinho dela aí, né? É ela que está comendo. Isso. Mas nós pegamos energia. Ah. Nós pegamos energia do material, né? Transforma. Isso. Porque este dá energia para o cavalinho. Ah. E este também dá energia para o trabalho, né? Tá certo. Uma vez aconteceu uma fotografia, um retrato, vários Exus numa mesa, não vou falar a região do Brasil para não criar... Nada de estranho. Mas apareceu uma foto com todos lá, um vestido de Zé Pilintra, outro vestido de Pombagira, outro vestido de Exu, outro de... E a esquerda toda sentada na mesa e batendo um rango violento. Uhum. Comendo carne, comendo feijoada. Isso quer dizer que não se deve ridicularizar, porque ali podia muito bem ter um propósito e sagrado. Ixi, pode deixar. Trabalho grande. Trabalho grande, às vezes, de cura. Ou de resgate. Ou de resgate. Isso. Uhum. Sabe, filho? Uhum. Às vezes nós precisamos de energia, mas este pijada. Sim. Este para este recolher este espírito e este levar para o outro lado, para este cuidar. Então, então, muitas vezes eles estavam ali comendo, mas no fundo estava acontecendo muita coisa por trás dos bastidores. Às vezes comem também, filho, para chamar isso. Tem espírito que ainda sente muita vontade, né? É. Então, quando faz este comedor, uhum. Esse espírito chega perto. Ah. E aí nós podemos conversar, a gente pode criar esses bichos, né, filho? Sim. Entendeu? Sim. A gente depende de trabalho, filho. É. Agora, filho. Uhum. Como isso tudo, né, filho? Tem muito cavalinho esse esperto. Esperto. Que usa a entidade pra comer as coisas, né, filho? Às vezes não tem dinheiro pra comprar, é. Mas as pessoas dão pra entidade. Ah. E o cavalinho come quando tem a entidade, né? Tá certo. E Deus... Como faz bebedor também, né? É. Então, repito. Tá certo. E isso é triste, de certa forma, porque na nossa sociedade, uma sociedade tão inteligente e... É, constrange as pessoas. Tem certeza, filho? Constrange as pessoas a agirem desse jeito. Às vezes, né, filho? Mas ele achou... tá certo, filho. Não tem nada errado. Ele achou um jeito, né? Tá tudo tá certo. Muita gente não acha. Então, o senhor falou que às vezes, então, conversa com eles, quando eles são atraídos para esses lugares. Isso. Conversando com o monge taoísta, ele disse que o pai Jacob do Oriente, quando fala com uma pessoa, ele fala como um camponês e fala errado, e quando vai em outro lugar, ele fala como um erudito e fala como um filósofo. Nós falamos a língua que precisa. Certo. Então, o senhor, por exemplo, pode muito bem nem precisar ficar arcadinho e nem precisar falar como um camponês. Este pode. Pode. Porque o senhor já não é mais o preto velho daquele dia. Não. O senhor é um espírito liberto. Isso. Não chama o direito que é esse liberto. Liberto de quê? Da matéria. E da influência da matéria e não, da personalidade do preto ainda, velho. Este negro ainda tem influência de este matéria. Sim. Ainda tem menos. Uhum. Mas tem. Ainda tem algumas coisas. E o senhor tem influencidade da pessoa... Oh. Influência. Olha aí, influencidade. O senhor tem influência da personalidade que... Da última encarnação? Ou da encarnação do preto velho? Isso. Foi a última? Principalmente da de preto velho. Isso foi a última. Tá, tá. Então, eita, que nós vamos pegar um ponto aqui agora. Quando as pessoas dizem que o preto velho é um espírito atrasado, que ainda está ligado na personalidade do preto velho, não se libertou desse atavismo cultural, eles estão certos? Não. Olha lá. Alguns estão. Alguns estão presos porque está atajado, porque... Claro. Não quer andar, né? Sim, sim. Mas não, filho. Nego tá assim. É. Este vai falar de eu. Claro. Não, eu gosto dessa encarnação. Uhum. Porque foi encarnação que o nego aprendeu mais. Foi. E é como o nego pode ajudar mais. Uhum. É com os conhecimentos que tem. Tá. Então o nego é o trabalho assim. Sim. Por falar em ajudar com os conhecimentos que tem, o senhor ensina a feitiçaria boa para as pessoas? Ensina. Qual a feitiçaria que o senhor acha que é bem produtiva para o maior número de pessoas saber? Outro que falar bem do irmão. Este filho, a maior feitiçaria que a gente pode ensinar para vocês é não julgar. Não julgá-la. Quando tu não julga, tu não cria sentimento ruim. Uhum. E quando tu não cria sentimento ruim, tu não abre brecha. Brecha. Pra ser atacado. Uhum. Quer maior feitiçaria que essa? Ah, mas pega uma menor, então. Tá fora do alcance. Chato, filho. Esses patuá é feitiçaria. Nós colocamos energia naquelas coisas do patuá. Uhum. Aquilo fica assim. Né? Cheio da nossa energia. Aí o fio bota... Perto do corpo, né? Uhum. Aí o fio acredita que aquilo vai proteger. E vai ajudar a proteger. Certo. Mas a fé que o fio tem que aquilo vai proteger, ajuda a continuar carregando aquilo de energia. Né? Tá. Então, deixa pra atuar, quem começa é nós. Mas os poucos fios que este, quando lembra de patuar e pede ajuda, bota mais energia e aqui este continua. Uhum. Deixa feitiçaria. O pai José, tem uma música que fala assim, quem não pode com mandinga não carrega pra atuar. Mas às vezes quem tá vendo a gente, ouvindo a gente, não sabe o que é pra atuar. Se pra atuar, é um Uma combinação. Bonito isso. Eita. Coisa, né, filho? Uhum. Que tem um sentido, né? E que a combinação das energias daquilo, do objeto, uhum, mais energia que este Guiarada coloca neste, uhum, este que é este, como fala este? Coisa grande assim em volta. Como fala? Maura. Não é isso, mas este tem um nome, como fala? Vibração. Não. Como fala isso? Isso? Esse? Esse. Que é esse? O campo de força em volta. Esse mistura de energia? É. Que é esse? Uhum. Né? Esse campo, esse vai esse misturar com a energia da pessoa que usa. Uhum. Por isso que um patuá não é igual ao outro. Então, um patuá para o meu cavalinho é feito com uma combinação. O patuá para tu é feito de outra. O patuá para este é feito de outra. Porque este tem a ver com a energia da este pessoa. Ah. Tem coisa que não combina com o teu energia. Então não vai pouco com o teu patuá. Ah. Aí combinação destes energia, ah, né, mais energia que Guiarada coloca, é, este funciona para tu. É como um remédio que funciona para um ou funciona para outro. Não funciona. E patuá a gente carrega para os lugares? Isso. Isso é o certo, né, filho? Igual um colar. Isso. O chicolá pode ser um patuá, se tu usa esse shape, né? Uhum. Pode ser um patuá. E mandinga deve ser um termo que nem demanda, né? Que fazem demanda. Mandinga é feitiçaria. Feitiçaria. É outra palavra para feitiçaria. Feitiçaria. Pega em qualquer um. Pega em qualquer um feitiçaria? Pode pegar em qualquer um. Feitiçaria pro bem e feitiçaria pro mal. Pode pegar. Este depende de merecedor. Merecedor. Isso. Nego não acabou de falar? Acabou. Este que, quando julga, é, tu quia sentimento ruim. Baixo. Quando tu quia sentimento ruim, tu abre este buraco, é, para entrar coisa ruim. Sim. Porque as coisas só funcionam por sintonia. Filho. Por sintonia. Coisa boa, chama coisa boa. Coisa boa. Coisa ruim, chama coisa ruim. Se fio começa a sentir coisa ruim, é, vai atrair coisa ruim. Então, se alguém fizer uma feitiçaria para tu, vai pegar. Vai. Porque tu tá carregando coisa ruim que combina. Precisou da sintonia. Isso. Agora, se tu tem um pensador bom, não faz julgador, procura ajudar este todo mundo, mesmo este que faz feitiçaria para tu, vai ser mais difícil de pegar. É, e a oração ajuda? Ajuda, filho. Uhum. Este problema de oração, filho, é que as pessoas usam oração, às vezes, para coisa ruim. É. E sem perceber. Sem perceber? É. Vou dar um exemplo. Ah, eu quero que este meu vizinho vá embora. Ah, sim. Papai do céu, ajuda este vizinho a ir embora. Nossa. Aí, se tiver alguém que não gosta de vizinho, é, né, um espírito que não gosta de vizinho, vai ajudar este. Vai pensar que este anjo de guarda é este. E não é. É. Fez coisa ruim. Sim, né? Sim. O certo é, eu não gosto do vizinho. Mas por que, que eu não gosto do vizinho? Uhum. O que, que o vizinho fez para eu? É. Por que, que eu não gosto? Só porque é diferente? É. Ou porque, não chamo. Uhum. Em vez de aprender o quê? Não, quer mandar embora. Tá. Esse é um exemplo. É um exemplo, né? Tá. Então, a oração ajuda e faz essa oração. O senhor fala oração, é só de pensar assim uma coisa ruim. Vai colocando pensamento e emoção naquilo e com a fé ele vai acabar conseguindo. Pode conseguir, se outra pessoa também tiver no mesmo sentido. Sim, o vizinho ele se quer... Se o vizinho for uma pessoa boa, boa, quer subir de vida, que não pensa mal de ninguém, uhum, isso passa por ele e não acontece nada. Ai. E aí vem outro pior lugar para ele aprender. Pode ser, né, filho? Porque ele tá naquela vibração, né? Tá naquela pode sintonia. Pode acontecer. Tá. Pode acontecer. Tá. Então, quando alguém diz, eu quero que o preto velho me passe um banho para ficar com o meu corpo fechado, nunca mais pegar mandinga de ninguém. Isso não existe, filho. Não existe, né? Este corpo fechado depende de fé. Fé. Depende de fé e de bom coração. Tá. Fé e bom coração. Se este propósito é bom, uhum, este funciona. Se o propósito é ruim, não vai funcionar. Não vai funcionar. Tá. E quando a pessoa diz assim, que a pessoa não tem disciplina, porque muitas vezes os guias dizem, olha, seja disciplinado no seu comportamento, nos seus pensamentos e nas práticas da religião que você frequentar, qualquer uma que seja. Isso. Daí a pessoa não tem disciplina. Isso. Então isso também é importante, a disciplina. Porque quanto mais a gente faz, né, mais forte vai ficando. Oh. Mais forte vai ficando. Então a gente precisa fazer sempre. Porque se não faz esse sempre, este não carrega, né? Sim. Então precisa fazer sempre este, né? Sim. Então por isso que precisa fazer este direitinho, né? É, tá certo. E como a gente vive assim, distanciado das influências negativas, vivendo numa sociedade como a nossa? Quem criou a sociedade? Os seres humanos. Vocês estão onde vocês criaram. Ah. Vocês vivem no lugar que vocês mesmos criaram. Tá. Então, filho, assim, as coisas ruins continuam existindo. Não vai deixar de existir tão cedo, filho. Não. Isso não. Por que, que coisas ruins acontecem mais com umas pessoas do que com outras? Né? Ah, sim, sim. Então, as coisas ruins estão aí. As coisas boas também. Também. O que vai este, como faz? O que vai este fazer este pegar coisa boa, coisa ruim, é o sentimento que fio carrega. Ah. Se fio tem mais sentimento bom, vai carregar coisa boa. Boa. Vai chamar coisa boa. Vai. Se fio tem mania de andar com sentimento ruim, pensador ruim, você vai chamar coisa ruim. Tá certo. Né? É. Então, uma pessoa, só para dar um exemplo. Vamos lá, vamos lá. Uma pessoa que só fala de Adão, só fala que foi, que roubou, que esse foi roubado, que só se preocupa com essas coisas, vai achar ladrão na vida. Vai, né? Vai. Esse vai achar um monte de ladrão. Uhum. Porque a gente fica pensando nesse, vai chamar. Tá na sintonia dele. Deixa. Né? É. Então, esse questão é esse de pensador, esse de coração, né? Uhum. Claro. Entendi. Então, voltando aqui, a gente sabe, e revisando os pontos que a gente visitou, que o senhor acreditava em Deus, que o senhor acreditava na imortalidade da alma, na lei da ação e reação, na encarnação. E quanto à comunicabilidade dos espíritos, que o senhor... Qual outra palavra? Fala este devagar. Devagar. De o senhor, por exemplo... Vocês acreditavam que os espíritos podiam se comunicar do mundo invisível, isso, porque os senhores mantinham contato? Isso. Mas em quais ocasiões? Podia falar com o espírito da guarda no estalar de dedo? Ou tinha que fazer era todo mais um ritual? Era mais fácil, filho. Era mais fácil. Sabe por quê? Uhum. Porque isso era natural para nós. Era, né? Natural. Nós crescíamos acreditando nisso. Ah. Nós crescíamos ouvindo isso. Nós crescíamos vendo gente grande fazendo isso. Uhum. Né? Então isso é uma coisa... normal, vivida, né? Vivida. Então era mais fácil, né? Aí depois foi, os bancos foram tirando que não podia, né? Uhum. Aí foi perdendo. Mas este, quando este estava aqui, que era a criança, era muito mais fácil. Filho. Muito mais fácil. Isso. Tá certo. E eles, quando eles vinham se comunicar, ou eles se comunicavam, porque não dava para ensinar muita gente, né? Só falava assim, o seu guia falava com o senhor? Ou ele pedia para o senhor dar recado? Não tinha este meu guia. Ah. Este era guia de todo mundo. Ah, é, assim fica melhor. Era guia de todo mundo. Tá. Não era este meu guia. Não era. Este não. Não. Este era um pessoa, tá, que este do outro lado, que tinha sabedoria, e que todo mundo podia consultar. Todo mundo. Isso. Tá. Hoje o senhor acha que a gente deve ter, hoje em dia, vamos falar um pouco da fé. Eu sei que o senhor tinha fé naquele tempo. Hoje o Espiritismo pede para a gente ter uma fé raciocinada. O que o Preto Velho, se o senhor fosse sugerir para alguém ter uma fé raciocinada, do que o senhor ia estar falando? Fazer conhecedor das forças da natureza e como elas funcionam, né? Ah. Fazer aprendedor, estudador, quem sabe mais, né, filho? É. E não sair fazendo as coisas de qualquer jeito, de né, qualquer filho? Jeito. É. Tem um ciência atrás de feitiçaria. Não é uma coisa Mágica. Tem um jeito, tem um jeito certo de fazer, né? Tem um jeito certo de misturar as coisas. Tem um jeito certo de usar as coisas. Tem um xiencha. Tem esse. Então, esse pichincha vendedor. Não é só acreditar. Por que que isso funciona assim? Se eu quiser repetir, como faço? É. Sabe, filho? Sim. Então, tem um xiencha. Pichincha vendedor. Então, esse penchado, esse... É. É isso, filho. É querer entender esse que está acontecendo. Porque essas coisas que nós chamamos de magia, de feitiçaria, é coisa natural. É só uma questão de entender, né, filho? É questão, é natural, igual os senhores aprenderam com os índios, na época. Isso. E todos podem vender, filho. Mas precisa estudador. Precisa estudador e precisa praticador. É? É, porque se estudador não faz, não sabe, não pratica, não é, né? Ah, claro. Então, sabe, filho, cozinhador é uma forma de feitiçaria. Ah. Não é? Sim, sim. Você mistura isto... Isto dá uma outra coisa. Dá outra isso não coisa. É feitiçaria? É sim. E não tem um xenxa por trás? Sim, não tem um jeito certo de fazer? Tem. Tem coisa que combina, tem coisa que não combina. É. Tem coisa que se misturar faz mal. Sim. E tem coisa que se misturar faz bem. Faz bem. Então isso é feitiçaria, filho. É. Eu estou usando força de natureza. É. Eu estou misturando duas comidas para dar uma terceira coisa. Para dar uma... Não é, filho? É, isso sim, é feitiçaria. É a mesma coisa, tem um xenxa. Tem uma ciência. Isso. E na comida, sobretudo, dá um resultado muito bom quando combina, né? Às vezes, quando combina, né? Porque às vezes tem uma combinação que nem café com ovo, que esse não. Esse aí não tá bom. Não, fizeram adoçador de café de negro uma vez, não tinha açúcar. Fizeram adoçador com, como chama? Suspiro. Fizeram esse dentro do café do negro, ficou com gosto de ovo. Quem está ouvindo em casa? Não. Tá certo. E, então, o senhor quer dizer assim, muitas vezes as pessoas acham uma coisa maravilhosa, é só porque ainda não entende a ciência por trás daquilo. Isso. Da mesma forma que quando se vê um fantasma, por exemplo. Fala, aquilo é o ectoplasma que de certa forma foi condensado, mas ninguém sabe da ciência daquilo, acha aquilo uma coisa maravilhosa. Isso. Não entende. É. Mas aquilo é natural. Por que o senhor está instalando os dedos? Ele está trabalhando energia, filho. Está trabalhando energia. Enquanto está falando, conversando com o mundo, ele está trabalhando, né? Ele está fazendo coisa para esse espiralhado tudo. Quando o senhor faz isso, trabalhando com energia, mas daí o que acontece? Que a gente não vê daqui. Quando faz assim, faz esse barulho, né? E esse movimento é energia. Esse movimento, esse que é como fala, esse maíca de energia, e esse vai desmanchando coisa ruim que vai fazendo. Faísca? Isso. Ah, o que? Forma pensamento? Isso. Nossa? Nossa, de nós? Isso, de vocês, de outras entidades que estão por aí. Estudando. Esse, Tem entidade estudando com a gente? E esse está preparando também, esse que tu vai pôr lá, esse uma coisa lá, Os www. É. Esse pai velho aqui, né? É. Os www, tu vai botar lá, esse tempo já está esse condição do dia, né? Oh, graças a Deus. Isso quer dizer, chega pelo ouvido, pelo som, viaja pelo som, tempo. Esse movimento é esse ar, né, filho? Na casa da pessoa. Isso. E esse movimento é energia que tu chega também, né, filho? Olha. Tá certo. Então, a gente entende muitas vezes que o tempo é relativo, porque o senhor pode falar comigo aqui hoje e acessar uma pessoa na casa dela amanhã. Isso. Tá. Porque quando... É isso que eu queria saber. O Livro dos Espíritos fala que quando a gente se ocupa com o passado, ele vira presente. Os espíritos se ocupam com o passado, ele vira presente. Isso. Como é que explica isso? Fio, esse passado não existe. Onde que existe o passado? Na cabeça. Qual é o eixo? O único lugar onde existe o cachado é o cabeça. É. Né? Este homem criou um jeito de se registrar. É. Né? Primeiro foi escrevedor, depois foram outras coisas que foram parecendo para registrar. Uhum. Mas só existe aqui. Tá. Tanto que este no Pachado não tinha escrevedor, este fazia falador, que sabia, o outro este escutava este, também virava este, memória este. Né? Uhum. Então só existe aqui. Uhum. O Pachado só existe aqui. Só. Então se a pessoa este fica este pensando este em coisa que passou, uhum, traz tudo este para cá. Nossa. Tá certo? Tá. E aí não vive este que está aqui agora. Uhum. Então, se este viu, este está aqui sentado, uhum, né? Mas está pensando no que aconteceu ontem, é, este não está aqui. Nossa. Está lá. Não é, filho? Sim. Não está aqui com o nego ouvindo o que o nego está falando, não tá, que tu está perguntando. Tá. Este viu está dizendo este outra vez aquilo que aconteceu ontem. É. Então, este quando pensa muito novo, este baixado, este filho deste, tem gente aqui. Uhum. Outra coisa que eles dizem também, que lá onde está o seu pensamento, está a sua alma. Então, se eu pensar, por exemplo, agora, que eu estou lá fora comendo um sorvete, mas eu não estou comendo sabe, sorvete. Sabe, filho, esse cavalinho gosta de fazer um brincador. Vamos lá. Com este aluno, é, né? Este manda fazer fechador de joia. Uhum. E este imaginador, este um limão. Uhum. E aí este manda imaginar assim que corta limão, né? É. Que a gente cheiro de limão. E este vê este limão, este vedinho, né? É. E aí o cavalinho manda este imaginar que está passando este limão no língua. O que que acontece? Tudo as fiaradas fica este babão. Ah. Cadê o limão? Não tinha limão. Não tinha limão. A sensação foi a mesma que tivesse. Isso. Porque este que tem aqui dentro, esse uh-huh, negócio que tem aqui dentro, é, como o cavaleiro fala, é, é burro. Ui. Este não sabe diferença entre o que é real e o que este não é real. O cérebro da Maísa? Este qualquer. Ah, burro. Tá. Não. Este aqui é mais burro do que devia de vez em quando, mas não é isso. Para explicar só. Este máquina que eu cheguei aqui. Tá, tá, entendi, entendi. Este burro, ele não sabe este diferente entre o que é real e o que não é real. O que é passado e o que é presente. É. O que está acontecendo agora e o que aconteceu ontem. Não sabe. Este não sabe. Então este reage como se fosse real e como se fosse agora. Uhum. Entende, filho? Tá. Então onde está este pensador, tu está lá. Está lá. Isso. Então tá certo. Vamos recapitular e passar já para o próximo item, pai. Para não se estender muito. O senhor então disse que acredita em Deus, na imortalidade dos espíritos, na lei da ação e reação. Eu não acredito, filho. Eu sei. O senhor sabe, o senhor sabia enquanto estava encarnado também, né? Na reencarnação. Hoje eu achei mais, né? Agora sobretudo, né? Bicho. Quando eu estava encarnado, eu acreditava. Agora eu sei. Sabe. Bicho. Tá. E qual que é a diferença, então? Como é que o senhor descobriu mais sobre Deus depois que o senhor virou espírito? Acho que sim. É? Acho que sim. O senhor viu Deus? Não. Ninguém viu, né? Ninguém viu Deus. Não, mas não aguenta, né? Entendeu melhor o que ele significa? Isso sim. Tá. Isso sim. E o senhor descreveria hoje de que forma, mais ou menos? Nós não sabemos escrever, né? Não sabe descrever. Não a forma dele, mas o que o senhor sente. Não tem forma, filho. É, então. Não vocês, dá pra... vocês, nós, eu, tu, tudo. Tá. Nós estamos acostumados a pensar com forma, né? É. Mas precisa. É. Mas esse papai do chão não tem forma. Não tem forma. Esse não precisa. Tá certo. E aí a gente falou da comunicabilidade dos espíritos, da terra raciocinada. Agora eu gostaria de falar com o senhor um pouco sobre a evolução. O espírito evolui. Dá espírito que vai ficar comigo. Vai. O espírito evolui. Isso. Então se ele evolui, ele começou de algum lugar que precisava de evolução. Então tem duas propostas. Uma que o espírito caiu, outra que foi criado simples e ignorante. O senhor fica com qual? Existe ignorante. Foi criado simples e ignorante. Não teve queda. Claro. Não existe. Não existe. Não. Tá certo. Se caiu é porque não choveu. É, como que pode? Então quando diz assim, o anjo se rebelou contra Deus e caiu e pronto. Isso é uma outra coisa. Mas assim, também parece uma coisa que não, sem nexo, sem sentido, porque se ele já era um arcanjo, um espírito perfeito e puro, conhecia Deus, como que ele ia saber que não, aquela lei ia fazer ele? Como que ele não ia saber? Ele ia saber que ele ia cair, ia ser mandado embora, que Deus tem mais força. Este tem um função, né, filho? Caiu porque precisava cair. Uhum. Caiu. Caiu, não é caído, né? Uh-huh. Tinha um trabalho para fazer daquele jeito. Ah, entendi. Tinha um não foi um castigo, nada. Não, filho, é Deus que falou, vamos criar isso, vocês fazem essa parte, bom. Mais ou menos. Bicho. Tá. Entendi. Pichijava alguém para fazer aquilo. Uh-huh. De um jeito. Uh-huh. Então foi esse foi. É. Se não fosse esse, era outro. Pichava para fazer. Por isso que a gente tem que tomar cuidado quando você faz julgador. Quando o quê? Quando faz julgador. Tá. Ah, este criatura, este muito ruim, este não sei o quê, este não sei o quê. Tem pessoas que pichija do mal. Igual? E este pessoa vai fazer. Uhum. Se não tem este para fazer o mal, como as pessoas que pichija do mal vai aprender? Igual o Judas, então. Isso, Judas, este outro. Como fala aquele outro que tem aquele negócio dele? Isso. Eu ia falar seu Nadru. Quem é esse? Não, aí tá uma longa história. Tu entende, filho? Sim. Nego não tá de jeito. Seu Nadru. Procura no cérebro do cavalo. O cavalinho tá dando lixado. Não, tá aí ainda. Não, precisava, hã? Se não fosse o Judas, seria outro. Isso, filho. Uhum. Este tinha que ser daquele tinha jeito. Que ser. Tá. Então esse é assim. Esse... Quando alguém faz este mal, é porque alguém pichija daquele mal, para aprender alguma coisa. Uhum. Não pichijaria assim, mas às vezes as pessoas não entendem de outro jeito. Tá, igual o Exu que dá o cortinho. Exu. Uhum. Pra sarar. Exu. Tá certo. E muitas vezes uma catástrofe... Tu pensa este que tem este aqui. Sim, esse que o senhor falou. Depois que este fez tudo o que fez... Uhum. Quanta coisa esse ser humano aprendeu por causa do que ele fez? Aprendeu bastante. Não é? É. Como chama esse negócio de direitos humanos, né? É isso? É. Só veio depois desse, filho. Tá. Se ele não tivesse feito esse... É. Coisas menores estariam acontecendo. Isso. Sem regra. Isso. Uhum. Entendeu? É. Claro. Então, cuidado. Vocês não sabem. Então, quando... O que está por trás disso? Então, quando a gente diz que Deus é soberanamente justo e bom, precisa procurar entender o sentido dessas palavras, né? Isso. Uhum. Deus não era, senão não é Deus. Né? Papai do céu foi girar, claro, né? Tá. Papai do céu sabe o que faz, né? Sim. Então, este faz um xaxim, é porque tem que ser assim. E tem um eixo bem eixo maior que nós não enxergamos. Eita, então tem que entrar aqui um pouco na história do livre-arbítrio. Existe? Sim e não. Bom, vamos ver o que o senhor tem a dizer. Existe, uhum. Até certo ponto. Tá. Né? Porque nós não... Para fazer este livre-arbítrio, este de verdade, a gente precisaria saber tudo para escolher certo. Tá certo. Mas nós não sabemos tudo. Não. Então nós não temos este livre-arbítrio grande. Uhum. Sim. É. Que vai até certo ponto. Tá. Né? Quanto sim. Mais sabedoria, mais esse livre-arbítrio vai ganhando. Tá. Tá certo? Sim, sim. Por isso que nego falou sim e não. No livro dos Espíritos, o Allan Kardec levanta essa questão e os Espíritos imortais respondem assim. Porque ele falou assim, bom, se a gente nasce simples e ignorante, como que eu posso planejar uma encarnação? E os Espíritos responderam, a falta que o espírito tem, Deus supre, de alguma forma. Isso. Então, esse suprir de alguma forma seria então o auxílio que dão os espíritos superiores responsáveis pela encarnação do espírito? Não. Oxente, complica muito. É. Kardec fez um negócio muito importante, mas Kardec também estava limitado, né, filho? É, pelo tempo dele. Isso, pelas coisas que conhecia, né? Uhum. Não é assim, filho. Assim, chineco pichinja, este nego não tem sabedoria, é ignorante. Olha, sim. E nego pichinja aprendeu uma coisa que não sabe que pichinja aprendeu. Ah, no caso. Né? Tá. Este pobre energia de nego vai colocar nego no caminho que vai chegar onde nego pichinja aprendeu. Não pichinja ninguém vir este colocar nego no caminho. Ah, tá. Claro. Espírito tem mais o que fazer? Tem. Não pensou? Quanto chão aqui no terra? 7 milhões. Ixi, já pensou, filho? Quantos pichijaria para cuidar desses? Aí. Tu entendeu? Sim. Então assim, é por energia, é por sintonia. Claro. Então se eu pichijo de um papai este que faz bebedor e de uma mãe este que uma mãe que se doente, este vai se taído, este quando vai reencarnar, este vai se taído para este um cajão que tem este. Uhum. Porque eu pichijo daquela energia, eu pichijo daquele aprendedor. Tá. Então este vai cair ali. Uhum. E vai aprendedor que pichija. Tá certo? Certo. Não pichija nego escolher, nem ninguém dizer para nego que pichija. Tá. Nego sozinho. Essa energia, esse lei de Deus faz isso sozinho. Tá. Tá certo. E a... Então, o senhor está dizendo sim e não. Isso. Eu posso... Por exemplo, esse trabalho que eu estou fazendo, eu já programei fazer antes de encarnar. E eu posso falar assim, ah, não quero fazer nada disso. Pode. Tu pode. Ah. Mas tu vai ter que este consequência. Né? Tá. Porque este foi um compromisso assumido este conscientemente. Aham. E conscientemente tudo é que eu vou fazer. Então aí tem este um compromisso. Uhum. Não é ignorante de tudo. Tá. Então aí tu vai ter que responder por aquilo que tu não fez. Não fez, né? Isso. Claro. Porque às vezes a gente deixa, quando a gente não empurra uma pessoa, essa pessoa não bate na outra, não empurra a outra, e não empurra a outra, e um monte de gente fica sem ser empurrada. Isso. Uhum. Pra cima, né? Tá certo. Pra cima e pra frente. Pra cima e pra frente. Pros lados também. Pros lados. Pra trás nunca, né, pai? Pra trás não, filho. Pra é cheio de jão. É? É. Porque é assim, filho. Se eu vou para frente, uhum, esses fios vão ficar mais para trás do nego. Ah. Na verdade, este não foi para trás, eu é que fui para frente. Claro. Certo. A estagnação causa a ilusão. Isso. Porque o outro continuou e este parece que este ficou mais para trás. Ficou não. Ficou não. Está no mesmo lugar. Tá. Só que o outro caminhou. Aham. Tá certo. Então, a gente já. Tratou da fé raciocinada, da evolução e da pluralidade dos mundos habitados, pai. O senhor que isso, filho? Que isso, filho? O senhor... Cadê que fala muito difícil, filho? O senhor acredita em ET? Que isso, filho? Extraterrestre? Gente que vem de outros planetas? É. Eu não acredito, eu sei. O senhor sabe? Isso. O senhor já viu um? Muitos. Mas em que em circunstância? Ah, nós passeia por aí, nós vê, filho. Tá. Cheio por aí. O senhor passeia por aí, ou seja, o senhor vai para outro planeta? Não, filho. Aqui mesmo. Aqui na Terra mesmo? É. O senhor vê essa Terra? Assim como nós. Tá. Vocês. Uhum. Pode sair do corpo e ir no outro planeta? É. Eles também podem vir aqui. Ah, não. O senhor vê... Nós, como chama esse negócio que vem do outro planeta? Extraterrestre. Nós é este aí lá do outro lado. Só que não é extraterrestre, porque não é terra lá, né? É. É este alguma coisa. Como chama os outros mundos? Marte. Bicho, este é Marte. Nós é este Marte. É, tá, este é Marte. É, este depende, filho. Claro. Tá certo? Sim. Quando sai do corpo aqui, vai lá. Vai lá. Quando nós vai lá, nós é este. E eles vêm aqui do mesmo jeito. Isso. Qual que é o propósito desses desdobramentos de espíritos encarnados em outros planetas? Aprendedor. Aprender é? Bicho, aprendedor. Será que o espírito encarnado lá já está planejando uma futura encarnação aqui? Pode ser. Olha. Pode ser? Pode. E só os planetas desse sistema solar, só os espíritos encarnados nos planetas desse sistema solar conseguem chegar na Terra ou isso independe? Isso depende, filho. Independe. Isso. Tá. Pode ser de um planeta super longe. Pode. E no entanto... Não existe distância, né? Pro espírito? Não. Como que o senhor percorre uma distância? Pensador. Ou seja... Se eu quiser ir daqui aí... É. Quando não tô com o cabarinho, é, né? Eu vou no pensador. Ou seja, o senhor desaparece de onde o senhor está e aparece aqui. Isso. Ah, e por exemplo, se o senhor quiser chegar lá na Ruanda agora, o senhor desaparece aqui e chega lá. Isso. Não tem que percorrer esse espaço? Isso, não tem espaço. Ah, mas daí é muito fácil. Para nós não tem. É muito o quê, filho? Muito fácil. Não é tão fácil como parece, filho, mas é muito fácil. É mais simples, isso que tu quer dizer, não é fácil, é simples. Muitas vezes os espíritos não conseguem transpor densidades energéticas. O senhor consegue ir, vamos chamar de alto, mas não precisaríamos, mas vamos chamar. O senhor consegue ir tão alto quanto o seu espírito permite, do mesmo jeito que a gente consegue mergulhar no mar tão baixo quanto o nosso espírito, sem alguma aparelhagem extra. Isso. Uhum. E aquela roupa que a gente usa dentro do mar chama escafandro, não é? Chamo? É, chama, filho? Chama, escafandro. Isso. Então, a gente, para ir mais baixo ainda, precisa dessa roupa. Isso. Então, o senhor... O assim senhor... como para sair do planeta, já como chama, filho? Isso. Astronauta, isso, né? Roupa de astronauta. E não, isso. Precisa deste. E para sair dentro deste, precisa de um roupa. Ah. Porque senão não aguenta. Não aguenta. É o mesmo para o espírito, tanto quando ele vai para cima, ou seja, na sutilidade das densidades ou na densidade das densidades para baixo? É a mesma coisa? Não, vou explicar direito. É a mesma coisa quando o espírito vai para um lugar trevoso ou vai para um lugar de luz? Ele tem que, se a luz é muito intensa, ele tem que usar uma aparelhagem, uma tecnologia. Isso. Tem que ser do jeito que precisa do lugar onde vai. Para apropriar. Isso. Se tu vai para um lugar muito frio, aham, o que tu faz? Visto uma blusa. Tu põe um monte de roupa para proteger do frio. Tá. Porque seu corpo não aguenta este mundo. Não aguenta. Frio. Tá. Se tu vai para um lugar quente, tu tira a roupa do outro. Quanto mais quente, mais roupa tu tira. Não sim, é? Sim, é assim. Porque senão tu não aguenta. É. É a mesma coisa, filho. É a mesma coisa. É. A gente falou no começo do Exu, quando vai na densidade, ele usa aquela roupa mais densa. Isso. E o senhor, então, quando vai para uma esfera mais resplandecente, veste tipo uma capa. E essa capa deixa a sua energia... O senhor fica dentro daquele campo de força que a gente falou. Isso. Ah. Eu mudo esta energia, né? Muda. Com o meu pensador, este muda. É. Muda para vir aqui e falar com você. Muda. Depois muda para voltar para lá. Muda para voltar. Bicho. Lá onde o senhor mora, é o plano astral ou o plano mental? Astral. Astral. O senhor sabe que acima tem o plano mental. Tchau. E é esse o plano que o senhor não pode ir? Não é que não pode, filho. É que o meu trabalho é neste outro. Ah... Então o senhor pode ainda ir lá, quando tu o senhor tu pode quer ir lá na outra terra, lá longe, não pode? Posso. Tu vai sempre? Não. Por quê? Tem dinheiro. Simples assim. Claro, claro. E o dinheiro do senhor seria a elevação moral e intelectual. Não, filho. Não, não é isso. Se eu quiser, pode. O senhor não precisa de dinheiro. Mas acontece que eu tenho muita coisa para fazer desse outro. Tá. Então eu não vou ficar perdendo tempo indo lá onde não tem coisa para claro, fazer. Claro. E mesmo em quando vai para perdedor. É. Né, filho? Sim. Mas este de nego é este mais próximo. É esse aqui mais próximo. Isso. Então tá. O senhor já se comunicou, já teve algum motivo de se comunicar com algum desses... Porque a gente sabe que existem esses extraterrestres que nos ajudam também, além de vocês. Isso. Eles ajudam. Ajudam mesmo e através da mediunidade das pessoas ajudam? Sim. Isso. É? Isso. Então, quando a gente vê alguém incorporando um extraterrestre, não se deve achar que ali só existe misticismo porque só a entidade espiritual incorpora. Não. Não, né? Isso é consciência, né, filho? É consciência igual. Isso. Tá. Tá. E o que é incorporar? É, e aí? O que é incorporar? Incorporar é sentir a influência do espírito. Isso. Como isso acontece? Como? Isso. É, existindo a troca, né, da informação. Troca de como? Troca energética. Isso. Uhum. E energia não tem barreira. Não tem barreira. E se está aí alguma coisa, pode estar lá no planeta dele fazendo um penteador forte. Claro. Porque sabe fazer. Uhum. E o penteador chega aqui na cabeça de um fio. Nossa. Não precisa nem estar morto. Quer dizer, não. Desencarnado. Desencarnado. Não. Uhum. Tá certo. A gente tem muita limitação, por quê, pai? Por causa desse conhecedor, nós não sabemos muito, né, filho? Ah. Nossa sabedoria é desde pequena, né? Então, esse é o que falou. É, é de acordo com sabedoria. É. De arbítrio, capacidade de fazer as coisas, é de acordo com esse conhecedor. Quanto mais conhecedor, mais coisa vai fazendo. Tá bom. Vamos falar desse último ponto. Que eu quero falar com o senhor. Como estão os ponteiros? Está quase na hora. Está quase na hora? Então eu posso falar até aqui, ó. 10:30? É. Ou graças a Deus. Então vamos lá. Dá isso, mais café? Eu vou então aqui, enquanto vai colocando o café, revisar esses pontos que a gente falou da existência de Deus. Claro, hoje é uma coisa que para todo mundo existe, mas não tem como provar e não precisa provar, né? Não. A existência de Deus. A imortalidade da alma, a gente fica sabendo porque vocês se comunicam com a gente. Isso. A lei da ação e reação está na cara de todo mundo, todo dia. Isso. Né? Recebe de volta. Isso, cada vez mais. Certo. Cada vez mais alto. Aham. A prova da reencarnação a gente tem... De várias maneiras, é só saber olhar. Só saber olhar? O senhor dá uma dica aí para olhar para onde? Tem muita gente fazendo pesquisador, né, filho? Ah, tá certo. Só saber pesquisar no lugar certo, que fica sabendo, fica né? Fica sabendo, claro. Quando quer ver, é só procurar no lugar certo, né? Sim, sim. Os espíritos se comunicando também é uma coisa que podemos obter as provas através da ciência espiritual, né? Ou seja, o cientista aberto à espiritualidade deixa de se fechar determinada possibilidade e acaba descobrindo coisas que os outros não descobriram. Uhum. Mas não porque não tinham material, não tinham a abertura. Isso. Tá. Tinha o pensador e se virado para isso. Certo. A fé raciocinada, o senhor falou que é a habilidade da gente empregar os nossos conhecimentos e conhecer. E aí tem fé porque já sabe o que vai acontecer, porque é ciência aquilo, não é nada. Não é nada extraordinário. Uhum. Depois. A gente falou da evolução, que o espírito ele é criado simples e ignorante, vai crescendo e não volta. Não perde. O que ele já conquistou de evolução, ele não perde. Não. E quando acha que está atrasado, só porque ficou parado e viu quem estava com ele avançando. O que pode acontecer é que esse tem um conhecedor, mas para uma experiência que vai ter, aquele conhecedor não serve. Então esse conhecedor fica escondido. Então esse não lembra. E aí não aparece. Parece que atajou. Não atajou, não perdeu nada. Entendeu? Esse conhecedor está lá. Está lá. Mas está guardado. Uhum. Uma outra vez vai recuperar. Tá. Sim. Numa comunicação, o seu Tiriri falou que acontece de a gente trabalhar em hospital, nas colônias espirituais. Então, além da gente estar aqui na Terra, vamos dizer assim, hoje eu não sei nada de medicina, não sei nada disso, mas lá na Terra eu posso estar, ou lá numa colônia espiritual, eu posso estar ajudando muita gente na hora do sono. Pode. Um desdobramento. Sim. E isso influencia nessa história que o senhor falou agora. Não está aberto os vários conhecimentos que a gente tem, mas no mundo espiritual a gente pode estar realizando. E chegar lá com maiores conquistas daquelas que fizemos enquanto encarnados. Isso. No mesmo período, isso, mas enquanto dormíamos. Seria muito pouco se fosse só o que vive aqui, né? Ah, seria muito limitado, né? Seria. Isso. Muito limitado. E outra, o que faz lá, vende lá, pode também trazer para cá. Pode. Quando volta acordador, às vezes alguma coisa pode trazer para cá. Aham. Que seja... Ou tu acha que de coberta é o quê? Aham. Claro. Ele foi lá no sonho e aprendeu. E viu umas coisas lá e tenta repetir aqui. Aí faz uns descobridores mágicos, né? Uhum. Mágico nada. Então, foi tudo um perdedor lá. E dizem que a humanidade não avança mais que Deus permite. Nas suas descobertas. Isso é óbvio, né? É óbvio que fala? É óbvio, é. É nada óbvio. Acontece se Papai do Céu não faz permitido, né? Se não tiver permissão, nada acontece. Tá. Muita tecnologia, os espíritos dizem que não nos foram dadas por conta da gente não estar ainda evoluído moralmente. Isso. Uhum. Porque ia usar para outro... Não tentaram fazer, como fala, copiador? Uhum. Gente? Clone. Deu certo? Não. Por quê? Porque Deus não quis. Porque o homem não vai saber já. Ah. Vai fazer coisa ruim. Coisa ruim. Vai usar pro mal. Pro mal. Ou não. Ainda não. Ainda não? Não. O planeta primeiro vai aprender a fazer copiador de partes. De quê? De partes. Partes. Claro, do coração. Isso. Vai aprender a fazer copiador deste. Claro. Então este aqui fica ruim, faz um cópia. Aham. Uhum. Boa, toca. Troca. E nem faz tocador de corre-corre. Sabe o que é corre-corre, né, filho? É, carro. Quando fica uma coisa ruim, vai lá, compra outro e põe. Foi? Troca, é. Isso. Vai, primeiro o homem vai aprender a fazer este. Uhum. Tocador deste. Este aqui tá não está funcionando? Faz cópia e põe este e toca. Assim. Primeiro vai fazer este. Uhum. Claro. Depois, se aprendedor, aí vai fazer cópia de gente. Uhum. Uhum. Certo. Só que não vai ser cópia exata, né, filho? Não vai ser exata. Não, porque... Espírito se copia. É. Então esse corpo pode ser igual, mas espírito é o mesmo. E aí? Daí a ciência do futuro espiritualista que vai dizer. Isso. Né? Porque não dá para entender como que eu vou... Deus tem que atribuir um espírito àquele isso, corpo. Isso. E o espírito não se copia. Não se copia. Por falar nisso, pai, tem experiência de gente que diz assim... Ah, esse rapaz que está morando comigo agora não é mais o fulano, agora ele é o ciclano. Aí a pessoa fica sem entender. Ele não é mais aquele que era antes, ele é uma pessoa nova. Daí essa pessoa nova começa a dizer, é verdade, aquele morreu, eu vim, tomei o corpo dele e agora estou aqui. Isso é doença, né? Ele chama de igual fim. Uma pessoa pode mudar. Ficar diferente. Mas é o mesmo pessoa. Não acontece então de um espírito deixar um corpo e outro continuar ocupando e terminar a vida dele? Isso é impossível. Impossível, filho. Sabe por quê? É. Quem é que este molda este corpo? O espírito. Então, filho, como é que este, um espírito faz este forma e aí vem outro e vem ocupar? É. Depois que morre. Tem um chave, filho. Uhum. Tem um chave. Que este não combina. Não combina. Um chave só serve para uma porta. Certo? Uma se chave tentar... só serve uma porta. Se tentar usar a chave em outra porta, não vai funcionar, não é? É. Então, este tem um chave que liga corpo e espírito. Se este ligou este corpo com este espírito, não adianta tocar espírito. A chave não vai servir. Não serve. Este não. Então, quando alguém diz que houve um relato de que as pessoas chamam de walk-in, eu não sei como é que chama isso, entrante. Entrante. E isso então é questão de... É... Ou este doença, ou este pessoa lembrou uma vida de outro, uma outra vida. Ah, tá. E aí acha que mudou de pessoa. Ah, tá. Mas certo. Não é saudável, não é normal. Não é para acontecer assim. Tá certo. A única coisa que entra no corpo é o espírito que só dormia e não saiu do corpo ainda, no caso do Lázaro, que Jesus ressuscitou. Ixi, não estava morto. Não estava morto. Por isso não. Que voltou no corpo, porque Ixi, nunca tinha não saído. Não estava morto. Uhum. O corpo não tinha morrido. Tá. Ixi estava, como fala? Dormiu. Ixi, olha que coisa difícil aí. Tem uma outra palavra. Ixi. Como que é o outro? Isso, tava esse. Tava esse. Então, não tava morto. Ah. Parecia morto. Claro. Mas não tava morto. Sim, sim. Jesus sabia. Ainda falou. Jesus sabia que tava acontecendo. Tá. Foi lá, fez um trabalho de energia e Toshi fechou de volta. Esse, mas não tinha ido embora. Não tinha ido embora. Tá certo. E essa história que os outros dizem, vão ressuscitar no último dia, tudo isso é questão de interpretação da Bíblia. Quando é o último dia, filho? Normalmente é sexta-feira, né? Ih, depende, né, filho? Ou domingo. Depende, né? Último dia de folga. Isso não ressuscita, né, filho? Não. Corpo morto, já né? É. Tá certo. Corpo morto parou de funcionar. Aham, beleza. Então a gente estava chegando, estava em evolução, falando da pluralidade dos mundos habitados e o último seria a moral do Cristo. O senhor acha importante os estudos do Evangelho? Sim, tem muita coisa boa lá. Uhum. E é bom estudar este Buda, este bom estudar este Maomé, Cristo. Este bom estudar este Cadê? Oh. Este bom estudar este. Tudo este. Tudo este tem coisa boa. Uhum. Tem coisa boa ruim também. Tem. Não é que tem coisa ruim. Tem coisa... foi mal compreendida. Tá. Né? Naquele tempo. Foi. Que foi quito. Que foi quito essas coisas. Então as pessoas escreveu como entendeu. Então, vai ler hoje não faz sentido. Uhum. Mas tem muita coisa boa. Tem muita coisa tudo boa? Tudo este. Tá. Antes do senhor dar sua mensagem final, eu queria saber assim, o que aconteceu depois que o senhor morreu? Primeiro este nego ficou este... Porque nunca é como nós imaginamos. Nunca é. Nunca é? Por mais que a gente tem conhecedor, nunca é igualzinho que a gente imagina, né? Ixi. Então o nego ficou um pouco perdido, né? Aham. Pedido, sem saber direito este que fazer, este onde ir, né? É. Então este nego, mas como o nego este já sabia que tinha alguma coisa, ajudou. O nego procurou. Procurou. E este achou alguém para ensinar. É. Para este fazer orientador de nego. Né? Sim. Mas este ficar pedido, este é normal. Viu? Normal. Isso. Quando tu sai para um lugar que tu conhece, vai para um lugar que tu não conhece. Isso é normal ficar pedido, né? Este já é de um. Como fala? Mato. Isso. Agora vocês não usam mais este, né? Não. Agora vem tudo na maquininha, assim. Assim pequenininha, né? É. Fica tudo lá. Então, bicho já é de um deste, né? Não, eu. Não chabe já? Eu não uso também, não. Cavalinho mostra também não chabe. Mostra tudo errado. Cavalinho não quer nem ouvir falar deste negócio. Não, eu também não. Fala, vira direito, dera esquerda. Isso, pega este assim de papel, esse não é fácil. Esse não é. Este não. Tá. E essa pessoa que o senhor encontrou era era um Exu? Chefe, encontrou muita gente, encontrou muito negro que foi antes. Ah. Né? Sim. Encontrou os guias que nós trabalhávamos. Tá. Encontrou muita gente. Entendi. E hoje o senhor mora na Aruanda? Isso. E a Aruanda é uma colônia, igual a gente ouve falar da colônia Nosso Não. Lar. Este Aruanda é este nome que dá para este planastal. Ah, o senhor não tem lá uma casinha? Nego não precisa de casinha mais, né, filho? Casa. Nego não precisa, né? Ah. Nego, quando quer de canchar, fecha as olhos assim, ele se concentra e vai aonde quer. Se nego quiser, vai se cria este casinha para ele, nego, né, filho? Qualquer um pode fazer este, com este um pouco de sabedoria este, né? Na literatura, se não me engano, hinduísta oriental, eles dizem que existe depois do mundo da matéria, o que o Kardec chama mundo dos espíritos, eles chamam mundo dos devas. Isso. Este é um pouco diferente, filho. É, então. Este que este Esses fala Deva é um pouco acima de espírito. Nossa! Esse Deva é esse espírito de luz. De luz. Isso. Tá. E aí a gente ouve dizer que no mundo dos Devas ainda se trabalha com formas, ainda tem esse entendimento. E que passando do mundo dos Devas, já não é mais, o espírito não se relaciona com nenhum tipo de forma mais. Isso. Ele vira uma consciência apenas. Isso, plano mental. Ah, é lá que é o plano mental. Isso. Claro. E aí eu ouvi um outro preto velho falar que enquanto a gente estiver associado com ele chama cinco agregados, que é a memória, a sensação e outros. Quando a gente estiver associado com a forma, com os cinco agregados, a gente vai morrer, vai para o mundo dos espíritos ou dos devas e vai reencarnar, vai morrer, vai reencarnar. Enquanto a gente tiver associação com matéria, forma, memória, isso, sensações. De matéria, emoção, sentimento, memória, a gente vai perdendo um de cada vez. Ah lá, é isso mesmo que ele falou. Vai perdendo. Isso. Vai perdendo essa necessidade de se relacionar. Isso é evolução. Aham. E ele disse que você não precisa de 100 encarnações para fazer isso. É só descobrir e pronto. Isso. É simples, mas não é fácil. Tá. Simples é uma coisa, fácil é outra. É. Só precisa descobrir. Sim. Só isso. Né? É. É simples para quem sabe fazer. Para quem não sabe fazer... Nossa. Né, filho? Mas nós aprende esse nas encarnações. Uma forma de ajudar e facilitar é já se desapegando. Isso. Isso, se desapegando. Isso. Vai desapegando. Isso, mas das a coisas... pessoa confunde desapego com despejo. Desprezo é? É. Esse faz assim. Uhum. Um exemplo, canequinha. Eu gosto muito de café. Uhum. Mas para evoluir eu tenho que desapegar. Café não pesta. Café pesta. Uhum. É bom. Uhum. Né? É. Se eu gosto de café, eu posso continuar tomando. Mas o que eu não posso é assim. Hoje não tem café. Ai, meu Deus, não tem café. Esse é apego. É. Hoje não tem café. Tá bom. Amanhã eu vejo se tem café. E já pegou. Não. Se tem. Tá bom. Nego toma. Tá. Se não tem, nego não chove. Tá. É isso que é desapego. Certo. Seria o mesmo com o nosso carro? Com tudo, filho. Com pessoa, filho, marido, mulher, pai, mãe, com este core-core, com este pataco, com este cajuá, com este roupa. Se tem, tá bom. Se não tem, tá bom. Isso. Com um nome famoso, com um poder. Com tudo, com tudo, com este, como fala aquele quando vai no cola e que faz aquele que bota no parede? Isso, com este. Ou sem esse, dá tudo. Bicho. O senhor conseguiu ultrapassar o mundo dos devas, né? Não. É. Eu só visito de vez em quando. Uhum. Quando eu sou permitido. Tá. Mas eu ainda não posso morar lá. Não pode. A gente às vezes vai num lugar como um estrangeiro. Isso. Não pode morar lá. Isso. Não é porque não deixa, porque não nos sentimos ainda totalmente à vontade lá. Isso. Tá certo. Tem que ainda se desapegar de umas coisas. Isso, e tem que saber como funciona esse outro mundo, né? Aham. Uhum. Às vezes nós não sabemos, né? Porque muita gente acha chato pra caramba. Se tu vai num outro país, é. Tu tem que saber como funcionam as coisas. E gostar do que eles comem, né? Gostar do que come, do que veste. Comer peixe cru. Entender, né? Uhum. Uhum. Usar aquelas roupas que as mulheres usam. É. É um prazer um pouquinho, mas... Então tem que entender, né, filho? Tem que entender. Tem que entender. Tá certo. Entendi. Então, estamos já começando a se aproximar do fim aqui. O senhor, só antes do senhor falar, eu quero agradecer ao senhor e dizer assim, como é que foi no mundo espiritual a organização para o senhor fazer parte desse trabalho que a gente está executando aqui hoje? Isso é coisa Ah, é? Tatá é que chamou tudo nós, né? Chamou. Ele gostou da brincadeira, ele chamou tudo nós para brincar também. Graças a Deus. Não, filho, esse tipo de coisa aqui é importante, né? Esclarecedor para muita gente, né, filho? Uh-huh. Esclarecedor, este levar luz para muita gente. Esse. Sim. Mesmo essas pessoas que falam essas coisas aqui, este às vezes não faz sentido. É. Mas para falar essas coisas, as pessoas estão penteando o que foi falado. É. Então, de algum jeito, este julga. Pelo menos a pessoa ouviu uma coisa diferente. É. Né, filho? Fez pensar. Então, enche o esclarecedor. É uma semente. É um trabalho que nós fazemos para esclarecedor. Uhum. Para este consolo, para este esperança. É. Né, filho? Sim. Enche tudo esse jogo. E às vezes eu acho que, o senhor falando agora, eu fico pensando que não sou eu que faço, são vocês que fazem, os espíritos. Mas né? Se não fosse tu, nós não fazíamos nada, né? É. Porque nós não sabemos mexer. Tá. Se não fosse tu andando neste mundo. É. E fazendo este coisa, quando nós sozinhos não ia poder fazer, né, filho? É, não ia. Então, não fala assim de tu mesmo, não. Ao desprezo. Tu é importante para este trabalho também, né, filho? Então, sem tu, nós não podíamos poder. É. Então, tu também faz. Faz. Tu faz as perguntas, tu mexe na marca, tu bota lá no www. Graças a Deus. E se todo mundo vê, se tu não fizesse isso... Não ia, né? Não ia acontecer, tá assim, né, filho? Mas eu fico muito feliz, muito agradecido. Eu tenho visto que cada vez mais o trabalho de vocês, não só na minha vida, mas na vida das pessoas que têm mudado e ajudado, a gente não percebe, é tão sutil que a gente não percebe que tem espírito ali trabalhando. Fala assim, nossa, olha o que aconteceu. Não, filho, e tem mais, filho. Uhum. Com esse www, as coisas chegam onde tu nem imagina. Nossa. Vai muito longe, né, filho? Vai muito longe. E isso não tem medida. Não. Este não tem medida. Então, filho, porque quando chega no encanado, chega junto para um monte de desencanado. Ah. Né? É. Então, isso não tem como medir este tamanho deste trabalho. Uhum. É grande. É grande. Só chamo dizer que é grande. E isso aqui faz importante. Tá certo. Ou seja, o desencarnado, ouvindo com o encarnado, aprende, muitas vezes até a perdoar. Isso. É um obsessor que estava ali. Isso. Tá certo. Então, agora vamos aumentar isso daí. Antes da mensagem final, para aqui para esse pessoal em geral, manda uma mensagem para um espírito que está na casa de alguém agora e está lá ouvindo a gente, se interessou, e ele fala assim, sabe, quer saber de uma coisa? Eu só estou atrasando o meu próprio lado aqui. Fica... Isso. O que eu vou fazer? Principalmente esses bichechô, né? É. É como o cavalinho fala para muitos deles. Uhum. A pessoa, em vez de cuidar do seu caminho, fica presa numa pessoa que não gosta. Nossa. Em vez de procurar quem ama, fica com quem odeia. Ixi. Né, filho? Sim. Então eu não gosto de tu, eu fico com tu em vez de procurar quem eu gosto? Não tem muito noção. Não faz sentido. Não faz sentido. Não. Então, este lixão é mais importante. Mais importante. Quando isso ataja o caminho dele. Dele. Né? É. Querendo se vingar, ou se querendo prejudicar, se querendo fazer mal. É. Ele está fazendo mais mal para ele mesmo. Mais mal para ele mesmo. Porque ele está preso numa coisa que não gosta, quando podia procurar quem gosta. E muitas vezes é por muito tempo, né? Isso. Fica ali. Então, ele está ouvindo, ou esse espírito está ouvindo agora, o que, que o senhor tem a dizer para ele, pai? Às vezes ele fala, tá bom, não quero mais essa vida, o que, que eu faço? Procura a luz. Uhum. Pede ajuda do Papai do Céu. Quando nós fazemos esse teste, filho, pedindo ao Papai do Céu ajuda, muita coisa acontece, filho. Muita gente ouve e vem ajudar, filho. Muito espírito? Sim. Sim, vem ajudar. Tem esse equipe fazendo só isso neste plano. Tem. Procurando gente que acendeu uma luzinha. Olha, acendeu uma luzinha ali. É. Eles correm lá e pegam este. Vamos conversar. Você quer mudar? Este vai mudar. Ah, você pode fazer isso. Ah. É assim. Então, se esse espírito acender essa luz, nem é muito de arrependimento, mas de vontade sincera de se melhorar. Cansei, bastou. Cansei, quer mais. Aham, não quero mais. Quer fazer outra coisa. Aham. Papai do Céu me ajuda. Pronto, isso. Bastou. Isso. Acende a luzinha. Como isso. Vocês, o tempo não representa nada, nem o espaço, nem o tempo representa nada para vocês, acendeu a luzinha, o senhor pode estar muito longe em questão de espaço, mas o senhor chega lá em questão de um segundo. Isso. Um pensamento. Então a pessoa vai estar sempre amparada se ela se permitir acender essa luzinha dentro dela. Isso. O espírito, eu digo. Isso. Uhum. Nossa. Nós não podemos fazer nada se essa outra pessoa não quer. É ela que tem que querer primeiro. Aí nós podemos fazer. Deus é tão bom para nós, né? Porque Ele até ali no nosso erro ou no nosso sofrimento, Ele permite a gente e as nossas escolhas. Isso. Até que mude a sintonia. Isso, e para ter mérito, né, filho? Ah. Se eu vou lá e tiro tu na mar, é. Se tu não teve mérito nenhum, fui então, eu que fiz. É. Agora, se tu perde, é. Tu alcançou pelo teu mérito. Graças a Deus. Então, isso é bonito. Papai do céu só dá este de mérito de pessoa. Só. Tá certo. Realmente, eu ouvia outras pessoas dizendo que esses espíritos são os mais ajudados porque eles já chegam num ponto que dizem, ah, é verdade, não tem sentido nenhum ficar aqui fazendo nada disso. E ganha muito tempo, né? Muitas vezes são 10 anos ou 80 anos. Até mais, filho. Às vezes até mais. Este tempo é coisa de terra, né, filho? É. É coisa de terra. É uma coisa que esses homens de terra inventou. Para marcar as passagens das coisas, né? Tá. Mas esse tempo não existe. Mas essa outra realidade na qual eles podem ser convidados é melhor que aquela que eles estão. Como a Sim. Maísa mesmo fala, fica perto de quem não gosta fazendo isso. Atrasador, como isso. Você fala. Isso. Em vez de procurar amor, é. Fica alimentando ódio. Ai. Isso não serve para nada. Né? Ele não vai mais querer isso. Tudo, né? Certamente. Então vamos lá. Passa aí pra gente, todos aqui encarnados, que ouvimos o Preto Velho. Ficamos assim, já preparados no campo da matéria para ter a disciplina necessária para fazer o que viemos fazer e viver alegre, feliz, protegido. Isso. Uhum. Papai do Céu não criou ninguém para ser infeliz. Ah. Papai do Céu criou todos para ser feliz. Né? Uhum. Às vezes nós é que esquece isso e fica procurando jeito de sofrer. E não prestigia, filho. As coisas acontecem quando tem que ser. Porque apego... Nós não tem só em coisa, nós tem até na dor. Ai. Tem gente que gosta de sofrer e se apega no seu sofrimento, porque acha que isso é bonito. Aham. Ninguém precisa sofrer, filho. Tá. Ninguém precisa sofrer, fazer sofredor. Aham. Precisa fazer aprendedor. Quando faz aprendedor, deixa a dor acaba. Acaba. Isso. Então aprende o que tem para aprender com aquela dor. Aham. E vai para frente. Vai para frente. Isso. O senhor fala da prática. Isso. Aham. Tá. Coloca na prática e vai assim ajustando conforme o tempo vai. Isso. Aham. Isso. Eu machucou o dedão hoje? É. Ah, eu cuido, tá doendo, este. Amanhã, charou. Eu não vou ficar contando para todo mundo. Olha, machuquei o dedão. Ah. Doeu este. Sim. Este, eu fiz isso, eu fiz aquilo, porque o meu dedão, porque. É. Não, isso vai na frente. Vai. Senão vai tropeçar de novo, eu vou machucar o dedão outra vez. Tá. Porque não aprendeu a lição. Ah. E ficou olhando pra baixo. Isso, fica olhando pro dedão, pro chato, né, filho? Tá. Tá certo, fica chato. Tá certo, então. Muito obrigado. Que, e outra, o senhor vem só... Qual é o orixá que rege o Isso, pai José? Trabalha com o Mulu. O Mulu? Isso. E todos os pretos velhos trabalham com o Mulu? Muito dele. Trabalha com o São Cipiano e este é o Mulu, né? Tá. Mas desde quando pichinha, nós trabalhamos com tantinha. Tá certo. Então tá bom. Muito obrigado, viu, pai, pela sua visita aqui conosco. Nós é que agradece tu, viu, filho, pelo seu trabalho, pelo seu carinho, viu, filho? Graças a Deus. Que papai Oxalá e este ilumina tu e este teu caminho, porque este trabalho faz crescedor grande e este possa este encalecedor muita gente, viu, filho? Que assim seja, meu pai. Agradece tudo este fiarada que veio, este escutador de negro velho, este e fazer este sustentador de cavalinho. Agradece tudo este guiarada que este fez ajudador, que tudo este merecer de bênção de Papai Oxalá, este de Nosso Senhor Jesus Cristo, para este levar para seu casuar, este levar este para sua família, com muito amor, com muito carinho. Muita luz para tudo este, viu, filho? Graças a Deus. Ei, paizinho. Embora, né? Graças a Deus. Como o filho falou, tem muito chão, né? É. Cadê, filho? Eu tô aqui. Eu fui lá ver o senhor ir embora. Ei, meu pai. Chave tu, filho. Esse pra gente, pra tu. Graças pra tu levar pra seu cajuá. Enche com a bênção de papai José de Angola. Viu, filho? Tá bom. Esse. Muito obrigado, pai. Chave tu, filho. Salve. Isso, chave tu. Salve. Isso. Graças a Deus. Muito obrigado. Eita. Fugido. Tem sujeira aí? É. Esse toco, esse cavalinho leva esse pra cajuá, viu? Pra ver esse cavalo que tem fazer queimador, viu, filho? Viu, esse? Isso. Salve Nosso Senhor Jesus Cristo. Salve. Graças a Deus. Deixa eu botar no esquadro. Botar no esquadro, senão não vai volta. Tá certo. Ui. Todo mundo bem? Sim. Graças a Deus. Acho que ele já fez meio que um encerramento, né? Já. Já. Gente, muito obrigada. Já obrigada mais uma vez. Tá, só antes de finalizar, fala pra gente como você está se sentindo. Muito bem. Muito trabalhar bem. Trabalhar com o preto velho é uma delícia. É. Tirando o corpo que fica meio, né, às vezes meio dolorido por causa da posição. É. Mas é uma delícia, né? Quanto tempo? É uma doçura sem tamanho. Uhum. Quanto tempo você trabalha com a incorporação? É. Ah, com incorporação? É. Desde os 15 anos. Nossa. Faz muito tempo. Mas eu não vou contar quanto. 45 para 50. Não, faz. Tá. Desde os 15. Isso. E com o pai José? Com o pai José, faz menos tempo que eu vou contatar. Eu vou contatar desde os 15 anos. Tá. Eu não sei com o pai José quanto tempo faz. Faz tempo. Faz tempo. Tá. E qual que foi a relação, assim, da mediunidade em termos de incorporação? Foi ficando mais, conforme o tempo vai passando, mais inconsciente ou nem inconsciente, mas como é que funciona? Isso varia, depende do tipo de trabalho, depende do dia, depende de como eu estou. Às vezes eles vêm mais forte, depende, isso varia. Tem dia que eu estou mais inconsciente, menos inconsciente, depende. Depende. Depende. Varia. Então, ninguém que está trabalhando com mediunidade ou desenvolvendo a mediunidade, se assuste se ela oscilar às vezes, isso, porque depende do propósito. E depende da fase da vida, depende da tua maturidade psicológica, depende do conhecimento que você tem, depende de uma série de coisas. Então, ela oscila mesmo, é natural que ela oscila. É natural. Faz parte. Uhum. Tá bom, então, ó, muito obrigado a você e a todos aqui por terem aberto aqui a oportunidade do aprendizado. A tá? oportunidade de passar isso aí tudo. Graças a Deus. Obrigado. Obrigado.